243-106-1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Gol ali. Boa noite, gol 2043, decola da EL. Gol 2043, contato radar na decolagem, da via saindo da EL, para nível de voo 360. Via da Elfa 360 ou 2043. Palmeiras Bravo, Torção, Monteiros, Abril, CT3, Milton. Após 3, Milton, Bravo e Torção, Jornal agora Bravo e Botão. Entre 3.662, essa é a identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 050. Então, 3.662, copia o controle. Autorizada para o GSAP, então 3.662. Papai Romeu Bravo Tortão, autorizado desse é para 2.000 pés, aguardando para a modificação. Para 2.000 pés, me dá mais próximo, vai falar mais próximo. O Bravo Tortão. Sente. Tortão, solução de cancelamento. Para pouso da 197. Sente, Papai Romeu Bravo Tortão. Modificado pelo MFR, é o 3209, autorizado em 50 cães visuais para 1.000 pés. A gente chama 096, informa quando o visual com o campo ou com a pista na frente. Agora na rua está parado o visual com o braço pesado. Com 1973, boa noite, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da EL, Leda, Irumi. Via Pernambuco 857 até Mouso. Responde 5-1-1-5, controle 120, decimal 8. Bom, 1973, correto, repartindo pelo custo de agacinamento. Sim, chegou o meu Bravo Victor Tango, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa, Valerão, Deu o Bradford Jones, está agora na base pela esquerda, 197, cruzando 2.300 pés. Bravo Tango, da presente, Bravo da Capiteira 97, ponte para o final, o ajuste no 0 no meio. Agora no meio, reportaria final, Bravo Tango. Faz o pouso com o pátio. Barro, zero da base. Gente. Tango Eco, Tango India, autorizado descida até 1.500 pés, ajuste no 0, 1.6. 1.500 no 0, 1.6, Eco, Tango India. Tango, tráfego avistado, por autorizado, pista na 7, vento 1.10 graus, não faz mais. Obrigado, pouso, 1.10 graus, 0.4 metros, 20 graus, seu tango. 1.10, informação Quebec. Tá na 7? Agora. Muito obrigado, tá muito. Mais um ponto. Tá na 1390, vou estar inicialmente. Gol 2043, chame Recife na frequência no 25.1, alterna 133, decimal 25. Recife 25, 3325, 2043, boa. Atenção, escola de motriz autorizada da entrega até a base, Audi Vrai estacionar 53. Chamada na 3.62. Prossiga. 5.8, esquerda da rota, na proa 0.1. Frente com 3.62, desça até nível 060 inicialmente, aguardando para a descida. 060. 3662 autorizado, escuta ao nível 050. 050, tá presente. Tango Índia, controle. Olá, escuta, olá, Tango Índia. Está presente o voo em Parípe. Sim, vai voar Parípe, olá, Tango Índia. Seis meia meia dois, autorizado, descida para 2000 pés, ajuste na 06, final ILS, XIP, está na 0, só estabilizar. Tango, Eco Tango Índia, confirme se conhece os corredores de Salvador? Afirmativo, dá pra gente tá voltando pra descida, vai voar na 089 na primeira de Paripe. Positivo, a ideal para Paripe é a 075, à esquerda. Ok, 075, Eco Tango Índia. Na 6310, autorizada por hoje, Duna, com descida 3000 pés, com ajuste na 06. Sexton 366, Augusto, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 118, decimal 95, tá terminado? Torre Salvador, tá 3662, LS Jack Freight, tá rodando. São 3662, boa noite, ajuste na 016. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2 nós. Teste na 362, viu, pouso pista na 0. Teste na prova de turno, xeramia 310, autorizado o ILS, forma estabilizada. Forma estabilizada, xeramia 2063, na 0. Autorizando este táxi. Salvador, eu vou 973, 3 horas e 50 de altura, barulho, vem a minha moto, tá? 1973, táxi autorizado à direita via Inter, vamos recuperar a torre 118, decimal 95, ajuste na 016. Via Inter, vamos recuperar a torre 195. Boa noite. Ponte 2, será que? Autorizado, Fortaleza, nível 370. Decola da pista na 0, curva à esquerda, subida Momo, Cogibu Frati, via Pergo 19, conforme rota. Transponder 5122, controle 120, decimal 8. Momo, após Momo voa Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Proti. Correto, repasse para o senhor para o estacionamento. Sobra, André, Alfa. 3662, boa noite. Alfa Juliette, ponte 08. Alfa Juliette para ponte 08, 3662. Tem quantidade de alimento de decolagem imediata? Sim. Autorizada a linha de decolar, sem parada, o vento 110 graus, 110. Autorizada a linha de decolar, sem parada, não. Chama 6310, chama a torre na frequência 118 do sinal 95. Chama 6310, boa noite, ajuste no 0 no meia. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 10 mais. Tráfego à esquerda, prosseguindo para pouso na pista auxiliar, na interfederal. Ativo, nível pouso, chama 6310. Ecotango Índia, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, Ecotango Índia. Final da 17, reforço sobre a Enimar. Ah, é, reforço sobre a Enimar, sai 3 milhas, essa é a Enimar. Passa bem, chave cravado, Epson Windia. Epson Windia, autorizado, pista 17, vento 110 graus, 12 mais. Pista 17, Epson Windia. 963, tá pronto? Ali mantendo até. 390, solo 31, direito no 211, solo. 2190. Chame 310, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 3310. Tango Índio Solo aos 33, confirme o pátio. Trem autorizado, Olivão estacionado na frequência de risco, boa noite. Bono 973, decolado 33, controle 12080, boa viagem. 12080, boa noite, 973. Salvador, Bono 973, boa noite. Bono 973, contato radar decolagem, tudo para a língua de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, qual você está fazendo na curva direita, ligando a formação na decolagem? Quente. Leda? Autorizado Leda, gol 1973. Autorizado Leda, 1973. 3258 autorizado, chame tá. Posicionador 603, voltou. Posicionador 603, SM, identificação dessa via, chega da bomba para 4 mil pés, ajuste 1016. Posicionador 3613, desça para 4 mil pés, ajuste 1016. 4016, só tem nosso número para bolsa, Lisa. Número 1. Mais próximo, impossível, chama base da Alta Zero. Tente da manter a chegada, guarde. 1973, chame Recife na frequência na 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1-3325, para o táxi, 1-6-5, a bordo, 3 horas, alternando 3 horas. 3858, à direita, VTEC Fiente, aponta espera da 90, torre 1995, que é legal, 0096. Caso no 06, de baixo, ponto espera, 3858, ponto 99. Aguarde na saída moda. Aguarde que o mesmo decole e ultrapasse em nível e será autorizado. Azul 4298, acendo de identificação, dessa via chegada a Mário para nível de voo 050. Boa noite, 3858, ponto espera, pronto. 3858, autorizado em linha aí, decolado, estima 0, vento 1, número 0 graus, 129. A linha decola da 10, vento 3858. 1-0, informação ao meu, autorização para o Chile. Chanel 310, Recife, 1 minuto ao cópio. Muito obrigado. Saída por Puca. Puca, já Maracaju. Obrigado. Tijela 4000, Chanel 63, 1-3. Centro, Chanel 63, 1-3, solicito que mantenha o perfil da chegada. Centro, 63, 1-3, 1-4. Decolado 247, controle 208, boa viagem. Obrigado, 1-2-0-8. Só para informação, senhor, no último terço da pista já está chovendo, ok? Quente, chuva no último terço, graças à informação, 3-2-2. Boa noite. Boa noite, 3858, decolada 10, subida bom. 13858, contato radar da colagem, subavia saída Momo para nível de voo 370. Subavia saída Momo para 370. Quando possível, senhorita, proa de Proti? Tanto a saída, aguarde com 13858. Obrigado, na sua escolha. Salvador, o Azul 2782. Azul 2782, acerta a identificação. Está presente o voo apoio de ITAP, descida para nível de voo 060. Identificou ITAP 060-2782. Azul 2782, confirma se a condição de iniciar a descida presente? Afirmo, tem condições. Gente. China 6313, desça para 2000 pés, com ajuste na 06, autorizado adicionar procedimento ILS, XRP, pistão na 0, fala um corte estabilizado. Depois da reserva de 6313. Cópia. Cópia, 6310. Recife autorizado, 350, Upper Zulu 17. Decola, pistão no zero, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle Salvador, 1208, transponder 5140. Pado Abuco. Obrigado, querida, após bom, bom Abuco. 4-0, transponder, Xanar 6310. Chame 310, cotejamento correto, chame pronto. Gomes 096, sem identificação, desce para nível de voo 070 via chegada Mari, reduza para 2509. 270 Mari, 2209, 1906, obrigado. Xenia 3013, torre em forma chuva leve sobre o campo. 303, sim. Azul 4298, autorizado para 3000 pés, ajuste na 06, livre da restrição de altitude na posição oitava. Azul 2782, autorizado de tudo para nível de voo 050. 050-2-7-2-0. Avisado, Xanelha 3-1-3. Xanelha 3-1-3, chama a torre na sequência 1-1-8, decimal 95. 385, obrigado, até mais. Bom, 385, suba restrito para nível de voo 350. Restrito nível 350, tá 3858. M63, continue na aproximação e pode visual com campo ajuste na 096. Já está visual, o trem bastante travado. Uso autorizado, pista na 0, vento 1-0 graus, 169. Sem chuva sobre o campo no momento, pista molhada. Tem que ser o canal 63, com 3 vidros. Uso 4298, desça para 2000 pés, autoriza o sinal ILS, que pista 1-0, informe estabilizado. Então, 3858, chame em recife, na frequência 1.26.85, alterno 25.45. 1.26.85, alterno 1.25.45. Obrigado, Sirita, boa noite. Boa noite. M3 fala 5-5, direita no 2 e no 1, só. 2 e no 1, obrigado. M3 no 3, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. 782, desça para 2000, país ajuste na 016, aguarde autorização operacional ILS. 2000, bom na 016, aguardando autorização operacional ILS, aqui 2782. Com 1096, reautorizado o SIDA para nível de voo 050. 050-190-096. Contra os 305, acendo a identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Mari, via, até o Zemenda. Estabilizando o X-ray da 104298. Sim, Jesus 4298, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 2953, qual? 2782, autorizado agora sinal ILS X-ray, pistão 0, fome quando estabilizado. 7 tem autorização para ele, acidente e reportarei estabilizado 2782. 298, uso autorizado, pistão 0, vento uma centena no 39. Reforço na 104298. Como pista molhada, sem chuva sedução. 5492. Salvador, da 3295, autorização Guarulhos, nível 340, informação também. 3815, 340 autorizado, Guarulhos, 310, decola pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Mótiva, controle Salvador 108, transponder 5134. Da 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Via Aperglu 10, a saída decolando a pista 10, Tael, transição Leda, Fazenda, Valmachiva. Controle de saída 120, pistão 8 e o transponde 5134. Protegimento correto, sempre pronto. Desceu pela 3.6, altinho 3 Salvador, 1.0.6. 1.0.6, 3 Rio Pé, ou 1.0.6. 298, solo 02, direito 1211, certo? Direito 211, certo. Estacionamento Channel 6310. Channel 310, autorizado, chame táxi. Channel 6310, autorizado, chame táxi. 1498, via Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Juliette, 118, esse é o malandro. 1492, 1496, livre aliança, esse é o 293, última transformadora, 90, no meio. Livre aliança, 1096. Estou em Salvador, azul 2782. Boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 080 graus, 8 nós. Não chove mais sobre o campo, porém pista molhada. Está certo, pista molhada, com pouso autorizado 2782.